E nosso desejo é que, nesta noite de paz, uma estrela cadente esteja sobre o lar de cada um e que um coral de anjos possa estar cantando paz na terra aos homens de boa vontade, para que a paz invada cada ser e que reine por muito e muito tempo. Jesus é o único caminho que conduz ao Pai. A oração é a única coisa que nos aproxima e nos torna acessíveis a Deus. Um Feliz Natal. Mensagem da direção e funcionários da Rádio Atlântica de Constantina. Você está ouvindo a Rádio Atlântica de Constantina. ZYK 368, 810 kHz. Música, informação, a sua melhor companhia. Rádio Atlântica de Constantina, a rádio do seu rádio. A partir de agora você confere aqui na Atlântica de Constantina. O programa Show da Alegria, na comunicação de Dilamar Conterato. Show da Alegria, música, comunicação e informação para você. Show da Alegria, a mensagem de reflexão. Show da Alegria, a sua participação. Show da Alegria, aqui na Atlântica. Comunicação de Lamar Conterato. Fique ligado. Olá, muito bom dia. Você ligado com a gente aqui na Atlântica de Constantina. Manhã especial de domingo, 9 de dezembro de 2018. Você ligado na Atlântica. A partir de agora, vamos conferindo junto o melhor da programação do nosso Show da Alegria nas manhãs de domingo. Começando bem esta manhã de domingo, quero deixar aquele forte abraço a todos os nossos queridos ouvintes e destacar que, a partir de hoje, temos com a gente na parceria toda especial da Produzir, nosso amigo Marcos Baldi, aquele abraço, obrigado pela companhia, empresa Produzir, comércio de insumos, não é? Vem com vocês na manhã de domingo. A Produzir, que está localizada em frente às novas instalações, às futuras instalações, na verdade, da Cressol, aqui em Constantina. Lá você encontra tudo que você precisa para a agricultura. É verdade, tá bem? Produzir conosco nesta manhã, grande, obrigado pela companhia e audiência toda especial dos nossos queridos ouvintes, da grande parceira Produzir, que a partir de hoje vem fazendo parte da nossa programação. Então, por isso, devagarinho a gente vai ajustando, porque é muito legal ter vocês na companhia nesta manhã de domingo. Hoje nós temos a Hora do Mate, a mensagem de reflexão. Hoje a gente tem muita música, alegria, descontração, participação do ouvinte. Então, para você que está em casa ligado com a gente nas ondas 810 AM, também muito obrigado pela companhia toda especial na manhã maravilhosa de domingo. E juntos a gente vai fazer o melhor da programação. Você que já está viajando, dando aquela carona especial para a gente também. Muito obrigado mais uma vez pela companhia e pela audiência, tá bom, meus queridos? É assim que a gente gosta nas manhãs de domingo de estar trabalhando com você. Sempre, é claro, podendo estar recebendo a sua mensagem, o seu recado, através do nosso WhatsApp no 549-9615-9498, ou ainda você preferir, pode deixar o seu recadinho pra gente através do nosso telefone 54-3363-1459, telefone liberadíssimo para você deixar o seu recadinho nesta manhã de domingo. Vamos começar bem amanhã, vamos começar com muita alegria, vamos começar com vocês trazendo uma belíssima mensagem. Nossos queridos ouvintes sempre deixam pra gente mensagens maravilhosas. Ela diz o seguinte: o amanhecer é a parte mais bonita do nosso dia. Pode aumentar. Pode aumentar o volume. Os melhores ritmos do momento. Chocam, tocam aqui. Tocam aqui. Atlântica. Você está ouvindo o Show da Alegria. Comunicação de Lamar César Conterato. Eu não vou faltar. Eu não vou faltar. Eu não vou faltar. Receber o certificado de conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio é um passo importante na nossa vida. Por isso, eu não vou faltar à prova do Enseja. Se você se inscreveu, não falte também. A prova será dia 5 de agosto. Para saber o local da sua prova, acesse ensejanacional.inep.gov.br. 9:24, informa o Serviço de Utilidade Pública aqui da Rádio Atlântica de Constantina. Falecimento. Esposa Nair Urbach Zardo, filhas Keila e Camila, demais familiares, com profundo pesar comunicam o falecimento de Darcy Zardo, ocorrido às 23 horas de ontem, e o corpo está sendo velado no Salão Paroquial de Três Palmeiras. Seu sepultamento dar-se-á hoje, às 15:30, com missa na Igreja Matriz de Três Palmeiras, seguindo após para o Cemitério Municipal de Três Palmeiras. Noticiamos o falecimento de Darcy Zardo, ontem ocorrido. Serviços fúnebres a cargo da funerária Santo Antônio. A Rádio Atlântica, Administração Municipal, entidades e empresas parceiras desta transmissão parabenizam agricultores e motoristas pela importância do seu trabalho no desenvolvimento de nossa comunidade e região. Comemore conosco a grande festa que será realizada no Salão Paroquial de Constantina neste dia 5 de agosto, com transmissão aqui pela Rádio Atlântica de Constantina. Oferecimento Cressol Plano Safra. É na Cressol. Crédito rápido e fácil é a nossa especialidade. Cressol promovendo desenvolvimento no campo e na cidade. Com o PAC, valorizando o associado e investindo na atividade leiteira, na agricultura e no desenvolvimento de Constantina e região. Supermercado Durante, Rede Super Útil, o local para fazer as suas compras com mais economia. Loja das Mana, completando aniversário neste mês de agosto com um show de promoções e com os últimos lançamentos da moda. Mecânica Toninho e Tonin, representante dos tratores e colheitadeiras Valtra, na RS 500, no trevo de acesso para Constantina. Sindicato dos Trabalhadores Rurais, entidade que representa os interesses da classe trabalhadora. Livraria VF, possui completa linha de material de escritório escolar e material de informática. Para o Dia dos Pais, ótimos presentes que vão deixá-los super feliz. Palmitrack, máquinas e implementos com tecnologia de ponta. Representante New Holland, lado a lado com o agricultor. Agrocolheita, as melhores variedades de sementes, adubos e defensivos com equipe técnica qualificada. É na Agrocolheita em Constantina e Liberato Salzano. Cotrizal, há mais de 60 anos presente no desenvolvimento de Constantina e região. Sempre é tempo de sorte na Cotrizal. SLC Comercial Revenda John Deere. Tratores, colheitadeiras e plantadeiras à disposição dos agricultores com os últimos lançamentos para maior desenvolvimento do agronegócio na nossa região. Casa das Baterias Cerro. Baterias novas das melhores marcas, recargas, radiadores e assistência técnica ao lado do Correio em Constantina. Laboratório Bioanálises oferece o que há de melhor em exames clínicos laboratoriais aos cuidados da doutora Magali Zanetti Maffesoni. Acompanhe aqui pela Rádio Atlântica a programação da Festa dos Agricultores e Motoristas, domingo, dia 5 de agosto. Aqui na Atlântica, você está acompanhando Show da Alegria. Comunicação de Lamar Comperato. Você acompanhando com a gente o nosso Show da Alegria desta manhã de domingo, 29 de julho de 2018. Só sucesso a gente traz para vocês aqui na programação da Atlântica. E atenção, atenção, a agência do Banco do Brasil de Constantina, em parceria com as empresas do agronegócio de Constantina e região, convido a todos para participarem da primeira Expo BBB. É Expo BB, melhor dizendo, a ser realizada na terça-feira, dia 31 de julho, às 8:30, até às 17 horas, em frente à agência do Banco do Brasil de Constantina. Estarão expondo as empresas Menegasso Comércio de Máquinas, RS Comércio de Máquinas, também...